começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, muito bem. Estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo no seu rádio. Este programa que é meu, é seu, é nosso. Muita música sertaneja, muita alegria, muito astral. A partir de agora, estamos juntos e misturados, como sempre. Não me deixe só, não desligue o rádio. Desde já um beijo para todos vocês amigos que estão ligados, sintonizados em todas as emissoras de rádios que exibem nosso programa aí pelo Brasil inteiro. Muito obrigado a cada diretor, cada programador, cada locutor, a vocês recepcionistas, a vocês que preparam esse cafezinho gostoso aí na Copa, a vocês que fazem a faxina aí da nossa rádio, viu? Um abraço, muito obrigado, um beijo no coração de vocês, viu? E claro, os internautas também que acessam radioestudiobrasil.com.br em qualquer canto do Brasil e do mundo ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Mundo Sertanejo está no ar e quem canta bonito? Paula Fernandes, Não Fui Eu, é um novo sucesso. Feito criança, escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu um coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu sei o que dirá. Vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Não fui eu. Feito criança, escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu o coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu sei. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu.

Rodrigues, a Simone Santos, o Yatlen, tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade dessa Tailândia, Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa. Eduardo Costa canta para os apaixonados e namorado. Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Maravilha, maravilha, meu amigo Rochinha, o Helenaldo, todos vocês amigos da Vanderlei FM, aí de Vanderlei na Bahia, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês amigos e a Dustina também na Bahia, exibindo o nosso programa. A Dustina FM, nossa parceira. Meu amigo Marinho Reis, em Monte Santo, também no Estadão da Bahia, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês. Minha querida Célia Souza, sempre interagindo comigo, ela é de Mata Verde, Minas Gerais. Um abraço, Rubens Gomes, todos da Talismã FM. Um abraço, meu amigo Adriano Vieira, de Timóteo, Rádio Dinâmica FM, nossa parceira, Timóteo, Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de todo mundo, viu? Um abraço, Dudamel, da Clipe.net, em São Paulo, em São Paulo, capital, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, o meu amigo Dudamel, que fazem seus shows também, faz muitos shows pela capital, pelo interior do estado, né? Dudamel, um grande artista também no palco. E a Clipe.net, nossa parceira, exibindo Mundo Sertanejo. Minha querida Suzy Maciel, um beijo para você, viu? Para Eli Moreira, todos vocês amigos de São Paulo que ouvem nosso programa. Vamos em frente? Vou cantar para vocês meu novo sucesso. Canta Diego Valadares, são vários pedidos, são tantos e tantos pedidos.

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Meu amigo Adriano Vieira, em Timóteo, Minas Gerais, Rádio Dinâmica FM, exibindo o nosso programa. Meu amigo Valderlino Miguel, Rádio Rainha da Paz FM, em Licínia. Um beijo, Keila, Cristina, todos vocês, amigos. E os locutores, Pedro Martins, a Suzana Andrade, o Mazarope, o Valdir Souza, o César Andrade e todos da diretoria, as recepcionistas, né? A todos vocês, enfim, os nossos ouvintes aí da Rádio Rainha da Paz, em Licínia, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Um abraço, meu amigo Cícero Júlio, Rádio Difusora FM de Zedoca, no Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês. Programa Sucesso todos os dias às 18 horas. Meu amigo Leandro Simões, programa aí às 16 horas, todos os dias, pela Rádio Caieiras, em Caieiras, Estadão de São Paulo. Vamos em frente. Quem canta bonito agora, os nossos amigos Eliane Samuel, de Brasília para o Brasil inteiro. Aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá quilando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Maravilha, maravilha. Um beijo para minha querida Sirlene Vaz, todos os nossos amigos de Piranhas, Estadão de Goiás, Satélite FM, J. Oliveira e todos da equipe, nossa parceira exibindo nosso mundo sertanejo. Minha nova música, Quero Você Pra Mim, estourada lá na programação, uma das mais pedidas, graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos do Brasil inteiro, radialistas, que estão programando minha nova música em suas programações locais. Muito obrigado. E os ouvintes estão adorando, graças a Deus. A todos vocês no Facebook, sempre interagindo comigo, pedindo alôs, pedindo música e dizendo que tá adorando minha nova música, meu novo sucesso. Já estão cantando, inclusive já é toque de celular em muitos lugares do nosso Brasil aí. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. É toque de celular. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Munhoz e Mariano cantam Balada Louca. Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor. Bebi demais na noite passada, eu só me lembro do começo da balada. Alguém do lado, aqui na mesma cama, nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama. Cabeça tonta, cheirando cerveja, o sono tá gostoso.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.